e como este ramo do conhecimento vem apresentando avanços, se inserindo e melhorando o cotidiano das pessoas e o mundo do trabalho. Mostrando aos ouvintes o potencial transformador dessas disciplinas e que estão muito mais acessíveis do que você imagina. Gostaria de lembrar uma verdade que está sempre presente em nosso programa. O nosso organismo tende naturalmente ao equilíbrio. Contudo, a vida moderna nos bombardeia com poluição visual, atmosférica, auditiva, além do forte apelo aos excessos, como consumismo, status sociais, droga, álcool. Quando pensamos profissionalmente, somos cobrados por aumento constante de responsabilidade, de performance, agenda vive lotada, né? Temos receio da estagnação na carreira, temos medo de não atender às expectativas dos nossos líderes, além do medo de sermos demitidos. Afinal de contas, estamos em meio a maior crise econômica de todos os tempos e nós temos compromissos a honrar e o custo de vida está subindo muitas vezes mais do que a nossa renda. E como é que nós repomos a energia do nosso corpo? Geralmente, nos alimentamos com baixa qualidade nutricional. Comemos industrializados, fast food e toda a sorte de risco de quem se alimenta fora de casa. Muitos de nós estão sedentários e com consequências como hipertensão, diabetes, obesidade. E é cada vez mais comum os distúrbios do sono, tornando a nossa recuperação, as agressões do dia a dia, muito mais difíceis. Emocionalmente, o afeto, que é o alimento psíquico e que deveria ocorrer naturalmente nos relacionamentos pessoais, familiares e profissionais, estão cada vez mais precários. As relações humanas estão cada vez mais descartáveis. Brigas e desentendimentos, isso é o oposto às conversas politicamente corretas, onde que não há conflito, mas são emocionalmente estéreis e nada transparentes. A felicidade que é exposta hoje nas mídias sociais, onde é muito mais importante parecer feliz do que ser, onde o objetivo é conseguir likes. Todas essas fontes de estresse prejudicam o nosso organismo, tanto física quanto emocionalmente, modificando a química dos nossos cérebros e distorcendo os nossos interesses genuínos que vêm da nossa personalidade por interesses importados dessa cultura doente e que não faz sentido para a realização de sentirmos de realizados, mas que são altamente viciantes pelo prazer momentâneo que geram. Se começarmos a entender os mecanismos de interação entre o biológico e o ambiente e percebemos que boa parte dos nossos comportamentos resultam deste biofeedback, compreenderemos que podemos interferir tanto no biológico quanto no ambiente e que esses dois fatores são muito mais maleáveis do que o nosso psiquismo, a nossa personalidade e valores pessoais e interesses. E que dicas práticas podem ter impacto significativo na secretação de hormônios específicos que vão influenciar humor, comportamento, agressividade, ansiedade, prazer, felicidade. Podemos identificar cada vez mais cedo as mudanças em seu organismo e que poderiam refletir num distúrbio emocional, dando a você maneira de se gerenciar, atenuando e até mesmo anulando seus efeitos, permitindo seu organismo voltar naturalmente ao equilíbrio físico e emocional. Sabemos que não é possível abrir mão da modernidade e nem se excluir do ambiente que está inserido. Não conseguimos mudar as outras pessoas. Continuaremos dependentes das organizações e dos grupos sociais que estamos inseridos. E não faz sentido imaginar que todos esses ambientes e pessoas se adaptarão às nossas necessidades, mas podemos obter muito mais prazer e satisfação na vida que levamos. Esta será a minha proposta para agregar valor ao programa Saúde Emocional e Trabalho, e contarei com a sua participação. Traga suas dúvidas, inquietações e saiba que farei de tudo para ajudá-lo a retomar a sua saúde emocional. Um grande abraço. Você está ouvindo O Trabalho no Divã. Modernidade e Trabalho com Edivaldo Collen.